Uma boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus seja com todos, eu acredito que está. E muito obrigado pela paciência, pelos companheiros que nos aceitam chegar aqui com 30 minutos de atraso. E é uma ironia da vida a gente falar da palestra sobre o tempo e nós, a gente estar atrasado 30 minutos. Ainda mais do que eu vou falar sobre o tempo. É algo realmente para a gente meditar. Mas foi lá o problema do trânsito de São Paulo para pegar mais de dado, algumas confusões. Mas graças a Deus estamos aqui. Esperamos poder, nesta noite, trazer as nossas reflexões sobre o tempo. Né? Por muito tempo, o homem já vem, ao longo da sua história, refletindo. Tem o microfone, se você preferir. Pronto. Acho que agora todos podem ouvir, tá? Então, por muito tempo, o homem vem refletindo sobre o tempo, o impacto que o tempo tem sobre a sua vida, não é mesmo? O homem inventou aparelhos, inventou instrumentos para medir o tempo. E na nossa sociedade, o tempo se tornou tão importante que nós teremos agora, no dia 30 de junho, o acréscimo de um segundo no nosso ano solar, por uma necessidade dos meios de comunicação, em especial a internet. Então, um segundo, veja, para essa área faz uma diferença muito grande. Mas o tempo, o que é o tempo? Né? Preocupação de filósofos, de cientistas. Será que o tempo é algo real, algo concreto, algo existente? Nós, quando vamos pesquisar esse tema, vemos que ele é muito amplo. É um tema que traz muitas considerações e nós não vamos entrar tanto na parte filosófica e científica. Vamos nos ater a uma consideração de um espírito superior que abordou a questão do tempo. É o nosso querido Emmanuel, um espírito ao qual todos nós espíritas devemos muito, porque ele foi o orientador da missão de Chico Xavier. E todos nós sabemos o papel que o Chico Xavier teve no Espiritismo aqui no Brasil. Pensando que Emmanuel é o orientador de Chico, daí nós concluímos que muito das bases daquilo que o Chico semeou, daquilo que o Chico estabeleceu, é, na verdade, aquelas diretrizes que Emmanuel recebeu do plano superior para poder encaminhar o Espiritismo aqui no Brasil. Então, o que esse Espírito nos coloca sempre nos leva a refletir muito, a pensar muito, embora nós não tenhamos em Espiritismo aquela ideia de autoridade. Alguém falou, está falado, pronto, acabou. Embora tenhamos máxima consideração daqueles que pensaram, que refletiram as leis espirituais, sempre nos cabe pensar, aprofundar, pesquisar cada vez mais. Mas a autoridade de Emmanuel continua, especialmente para nós, muito grande, e daí então vamos buscar a reflexão que ele fez sobre o tempo. Perguntaram para ele, e essa pergunta se encontra no livro que recebe o próprio nome de Emmanuel, o livro Emmanuel, que está lá no capítulo 33 desse livro. Perguntaram para ele assim: o tempo e o espaço existem? Porque já há muito tempo as pessoas discutem, pensam que, na verdade, espaço e tempo são conceitos que o homem criou aqui na Terra. E até perguntam para ele assim: a noção de que existe o tempo é uma viciação do pensamento humano? E aí Emmanuel responde assim, com a sua característica de espírito elevado, que é sempre muito conciso, objetivo e direto naquilo que ele tem a explicar. Ele disse dessa forma: olha, no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Quer dizer, quando nós estamos desligados do mundo material, a ideia de tempo se modifica completamente. Tanto é que os espíritos superiores, para eles, o tempo, que para nós pode parecer tão longo quanto um milênio, para eles é um instante quando eles refletem em toda a sua jornada evolutiva. Por isso que eles nos falam para termos paciência, suportarmos, porque lá na frente, um dia quando nós formos espíritos puros, nós iremos perceber que, na verdade, uma encarnação de lutas, de desafios, de sofrimentos, foi pouco, não foi muita coisa. Por isso que ele nos orienta a termos paciência, porque a prova, para nós que parece às vezes tão longa, tão difícil, na verdade ela é um instante nesse infinito que nós temos pela frente. Por isso que vale a pena a gente enfrentar quaisquer desafios da vida com coragem, com fé, nunca abandonando os nossos compromissos, porque todos eles, por mais longos que pareçam, na verdade são bem curtos. E ele disse assim, olha, concluindo o seu pensamento, se tempo, tempo e espaço são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. E aí então passa a considerar que para nós o tempo, enquanto seres encarnados, ele é um conceito extremamente válido. Enquanto espírito, nós temos uma outra noção de tempo, mas aqui, enquanto encarnados, o tempo é algo que devemos nos preocupar bastante, devemos considerar que o tempo, ele tem um grande valor, ele tem uma grande importância em nossas vidas. E hoje em dia nós sabemos e percebemos e constatamos, e hoje mesmo eu sou exemplo disso, quanto tempo é importante que cuidemos, porque passa esse tempo, embora no plano das realidades maiores o tempo não exista, aqui no nosso momento, na nossa existência, o tempo é algo que podemos considerar real. Daí então a preocupação que os Espíritos sempre tiveram de nos alertar sobre o cuidado que nós temos que ter com a passagem do tempo. Olha que coisa paradoxal. Embora o tempo possamos considerar que ele não existe como conhecemos aqui, em realidade nós estamos presos a esse controle que nós passamos a fazer de nossa vida enquanto encarnados. Porque essa ideia de tempo nós criamos por uma necessidade nossa, de aproveitar as oportunidades que esse mundo bendito tem a nos oferecer. Então daí é que vem a preocupação em relação ao tempo, porque nos nossos dias parece que esse tempo se acelera cada vez mais. Parece que o nosso tempo cada vez mais é menos possível de administrar tantos deveres, tantos compromissos. A vida do homem atualmente impõe a ele uma série de deveres e obrigações que antes ele não possuía. Impõe a ele uma série de opções que antes o homem não tinha. Se refletirmos na vida do homem há 100 anos atrás, era muito diferente o seu modo de viver como é hoje. Os problemas eram muito parecidos, mas a forma de administrar o tempo disponível para vivenciar as suas experiências era diferente. Para se ter uma ideia, a gente não perdia tanto tempo em transportes públicos, a gente não tinha tantos fatores que consomem o nosso tempo que a vida atual nos consome. Veja, hoje em dia o tempo que o indivíduo precisa estudar é muito maior do que era no passado para que ele obtenha uma boa colocação profissional. Antigamente, há poucas décadas atrás, uma pessoa que tivesse o ensino médio, ela conseguia, ou o equivalente a ele, conseguia uma colocação que permitia ela viver modestamente, manter a sua família e administrar a sua vida financeira. Hoje em dia, cada vez se exige mais e mais qualificação. Já passou a fase que espera que a pessoa tenha um ensino superior. Querem que ela tenha pós-graduação. E uma só não basta, ela tem que ter várias especializações, várias qualificações. E isso tudo consome tempo. O nosso tempo ele também se tornou muito escasso em função das formas de entretenimento que nós temos. Hoje em dia, pela TV, pelas redes sociais, estão tão acessíveis, tão fáceis, o nosso tempo é consumido em tudo isso. E aí fica a reflexão, né? O que nós devemos pensar ou fazer em relação ao nosso tempo? Como aproveitá-lo? Como realmente tirar proveito dele? Porque nós sabemos que toda essa contingência que nós vivemos hoje, ela é mais ou menos inevitável. Nós ainda necessitamos trabalhar materialmente para obter os recursos para nos manter. E nós precisamos ter qualificação para ter um bom emprego. Mas aí fica a reflexão. Até que ponto temos que estar engajados nisso? Nós temos que nos interagir com o nosso próximo, temos que nos comunicar. Mas até que ponto? Até que ponto eu tenho que despender do meu tempo em comunicação com as outras pessoas? Então, essas questões, nós vamos perceber que não há uma regra. Não há uma forma de dizer o certo é você despender tanto tempo do seu dia para essa ou aquela atividade. Porque, no fundo, quem vai determinar a fração de tempo que cada um de nós devemos dedicar a cada tarefa somos nós mesmos. Porque somos nós que vamos ter que responder por esse tempo. E daí vem, então, a necessidade de refletir sobre o valor do tempo para, a partir daí, sabermos o quanto podemos dispor do nosso tempo ou não. Uma pesquisa que fizemos na literatura espírita, nós vamos observar que praticamente todos os espíritos que se comunicaram, espíritos sérios, idôneos, que trouxeram reflexões importantes para o nosso aprendizado espiritual, eles nos alertam sobre o tempo. E, baseando-se nas obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, nós vamos ver que há inúmeras recomendações que ele nos fez sobre o tempo, inúmeras advertências, inúmeras colocações dizendo: olha, preste atenção com o seu tempo que passa. Eu selecionei algumas dessas colocações para que juntos possamos refletir no valor que nós devemos dar à nossa vida presente. São reflexões, portanto, de Emmanuel em várias das suas obras, em que ele traz algumas advertências, recomendações para que meditemos sobre elas. Uma dessas recomendações, ele disse assim: olha, com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. É algo para refletirmos. Quando nós pensamos na vida desses expoentes da humanidade, de pessoas que demonstraram grandes virtudes, grandes valores, ou pessoas que se projetaram culturalmente, intelectualmente, nós ficamos às vezes pensando: puxa, por que um ser humano pode chegar a essa projeção toda? Deus deu algo a mais para ele? Será que revestiu ele de qualidades que não deu a outros dos seus filhos? Pela doutrina espírita, nós sabemos que todos são criados simples e ignorantes. A diferença que existe entre os espíritos decorre do tempo de evolução e do aproveitamento desse tempo. Então, refletindo na frase: com as horas os santos construíram a santidade, é que nos cabe pensar: as horas atuais que nós temos de vida são horas de santidade. Esses momentos que nós estamos vivendo atualmente na Terra são momentos que nós deveríamos estar trabalhando para construir essa santidade, essa disposição de estarmos interiormente pacificados, harmonizados, iluminados por ideias superiores. Quando nós pensamos em espíritos que são expoentes do amor, da caridade ao próximo, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, nós pensamos: puxa, será que um dia nós vamos ser como eles? Sim, seremos, mas dependerá do uso que nós fizermos das horas hoje. Dependerá de como nós trabalharmos hoje as nossas horas. E, obviamente, não serão apenas as horas desta vida. Serão também as horas de vidas futuras e de outras mais. Porém, se não trabalharmos hoje nesse processo de santificação de nós mesmos, quando iniciaremos? Quando começaremos essa aventura, essa conquista, esse empreendimento? O mesmo se dá com a sabedoria, com o conhecimento. Às vezes admiramos pessoas que apresentam grandes conhecimentos em várias áreas do saber humano e pensamos: puxa, pessoas geniais, mas eles também começaram ignorantes como nós. Se um dia quisermos ser sábios, pessoas capazes de entender tantas questões complexas do mundo, do universo, da existência humana, devemos empreender hoje essa busca. Por isso que todas as oportunidades que surgirem para nós, seja de iluminação interior na busca da santidade, seja no aprimoramento do nosso conhecimento, que utilizemos essas horas, que façamos dessas horas que nós temos tão preciosas, tão valiosas, oportunidades de aquisição de sabedoria e de santificação. E nós fazemos isso de que forma? De que maneira nós realizamos isso? É no esforço diário que nós já estamos aí empreendendo e que nem sempre nós valorizamos tanto quanto deveríamos. Não valorizamos o esforço e o empenho. Às vezes a gente passa um dia tolerando uma pessoa difícil no nosso trabalho apenas por uma conveniência e esquecemos que esse momento de tolerância seria uma grande oportunidade de santificação. Mudássemos a forma de encarar o nosso próximo, não mais alguém que temos que tolerar, não mais alguém que temos que acatar simplesmente porque queremos manter o nosso emprego, mas pensemos que é um irmão necessitado, pensemos que é um enfermo da alma, e que o meu exercício de compreendê-lo em toda a sua dificuldade, o meu exercício de aceitá-lo naquela dificuldade que ele cria para mim, é a oportunidade de santificação, é a oportunidade de elevação de nossa alma. Então, exercitar paciência ao longo das horas do nosso dia, exercitar essa virtude, é uma forma de santificação de nós mesmos. É uma forma de adquirir uma compreensão mais profunda da vida que começa na nossa relação com as outras pessoas. Então, as nossas horas são oportunidades valiosas de elevação espiritual, de iluminação interior, de busca dessa santificação. E será da forma como nós conduzimos essas horas é que nós teremos resultados muito significativos em nossas vidas, que poderemos experimentar as consequências benéficas desde esta vida. Porque à medida que nos esforçamos nesse processo de autoconhecimento, de melhoria de nós mesmos, de elevação de nós mesmos, nós nos modificamos e o mundo, as pessoas percebem isso. E nós passamos a receber estímulos positivos para que isso continue. Nem sempre esses estímulos positivos serão as palavras de incentivo. Serão muitas vezes mais e mais oportunidades de desafio. E que se percebermos que elas não são contra nós, mas são oportunidades que nos favorecem, poderemos tirar resultados ainda melhores da nossa experiência. Então meditemos que a nossa iluminação, a nossa aquisição da pureza que nos caracterizará no futuro, espíritos puros, sábios, iluminados, integrados a Deus, ela está se passando neste momento em nossas vidas. É o agora. Não seremos espíritos perfeitos numa época futura. Nós já estamos, em princípio, sendo hoje, na busca, na aquisição, porque o potencial trazemos. A possibilidade carregamos todos nós dentro de nós mesmos. Então cabe-nos o exercício. Emmanuel também nos traz a reflexão sobre o tempo, quando ele disse assim, olha, lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Uma hora de trabalho da pessoa mais pobre em favor do próximo tem o mesmo valor perante Deus que uma hora de trabalho do homem mais rico e poderoso da Terra do ponto de vista material. Parece algo desproporcional, não é? A gente pensar em alguém que detém tanto poder, tanta possibilidade de ação, mas uma hora que ele dedique da sua vida em favor do próximo, a bem do próximo, para a sua evolução espiritual, tem o mesmo valor do que o homem mais simples que possa existir. Porque para Deus não há essa diferença. A hora do rico ela é mais importante que a hora do pobre. Porque somos todos iguais quando se fala no exercício dos valores espirituais, no exercício das virtudes. Então, isso nos torna capazes de evoluir em nossa existência tanto quanto qualquer outra pessoa. Muitos pensam que seria necessário, por exemplo, obter muitas coisas materiais para se realizar. Seria necessário obter muitos bens, muitas oportunidades. Mas veja, nós, para evoluirmos, já estamos com todas as condições necessárias. Tudo que nós precisamos materialmente para evoluir espiritualmente, através da prática do amor, da caridade, nós já temos. Nós não precisamos esperar receber mais nada para oferecer o melhor que nós já temos. E esse melhor tem tanto valor quanto qualquer outra pessoa. Por isso que nós não podemos nunca subestimar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós podemos realizar. Às vezes na casa espírita as pessoas têm essa percepção de que existem trabalhos mais importantes. Diremos que existem pessoas com mais responsabilidade perante a espiritualidade que assumem determinados postos e que responderão pelo desempenho daquela tarefa que lhe competia. Mas em termos de importância, o que importa é o amor que dedicamos àquela tarefa que nós estamos engajados. Importa a forma como nós lidamos com as pessoas naquela tarefa que nós estamos realizando. Alguém que faça um atendimento fraterno ou uma orientação espiritual e trate o seu irmão com falta de respeito, com falta de amor, de ternura, ele anula o seu trabalho. Aquele que simplesmente recebe o público carinhosamente e orienta fraternalmente, de uma forma alegre, espontânea, ele ganha o resultado da sua tarefa. Ele traz para ele e para casa, e para aquele que é recebido, uma série de situações positivas. Então, o que importa realmente não é a tarefa que estamos executando, mas como estamos executando essa tarefa. Porque o tempo é igual para todos. Uma hora de serviço no bem, dedicada com amor, com dedicação, com carinho, com respeito por aquele que é atendido, isso tem um valor incalculável na evolução daquele que recebe e daquele que doa. Então não importa o posto que nós estamos. Assim como não importa a nossa posição social, o bem que nós podemos fazer está muito além de qualquer recurso material que nós temos. E é disso que nós temos que nos convencer para ter força de realizar o bem. Todos nós trazemos esse bem de forma latente, de forma vibrante dentro de nós. É aquilo que nós queremos para nós. Foi Jesus que ensinou isso. Quando ele nos ensinou que devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Nós já sabemos. Eu quero ser tratado com amor, respeito, atenção, carinho, compreensão. Sim, é o que eu tenho que oferecer ao mundo, às outras pessoas. Nós já sabemos a medida do bem que nós temos que praticar. É aquela que nós queremos para nós. Então nós sabemos o que ofertar ao nosso próximo. E temos que sempre pensar e verificar se estamos dando o melhor de nós. Não com aquele sentimento de cobrança, de se achar, ah, eu sou muito infeliz, muito imperfeito, nunca vou conseguir isso. É pensar sempre, eu fiz o meu melhor, mas eu posso oferecer algo ainda mais de mim mesmo. Às vezes de uma forma muito simples, de uma forma despretensiosa, mas de uma forma profundamente fraterna, amorosa, é que nós podemos realizar cada vez mais. É vivermos intensamente o momento que estamos realizando bem, oferecendo o melhor de nós naquele momento, sem estarmos ligados às nossas preocupações, às nossas rotinas, aos nossos deveres, às urgências da nossa vida. Porque quando nós conseguimos sair do nosso mundo e irmos para o mundo do outro auxiliá-lo, e sem se preocupar com as nossas dificuldades, é que nós conseguimos realmente sentir a dor do próximo, e é nesse processo de solidariedade que nós conseguimos crescer e conseguimos evoluir. E é isso que nos ilumina, é isso que santifica as nossas horas. E Emmanuel ainda nos traz mais uma das suas frases sobre o tempo. Quando ele disse assim, olha, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Nós sabemos que tudo que é realmente bom, que existe no planeta Terra, fora dele, no universo, consumiu milhares de anos para chegar no que é hoje. Nós somos espíritos em evolução há centenas de milhares de anos. O que nós somos é fruto de um trabalho longo que demandou muito tempo. E é aí que muitas vezes nós esquecemos que as nossas colheitas, os resultados, nós não teremos imediatamente do bem que nós fazemos, do esforço que nós dedicamos ao bem, daquilo que nós realizamos em favor de alguém, daquilo que nós fizemos por nós mesmos. Às vezes leva muitos anos para a gente começar a colher os frutos, os resultados. Então devemos meditar que hoje, se não vemos resultados em nossa vida, e muitas vezes as pessoas fazem essas colocações na casa espírita, poxa, já me dedico há tantos anos numa tarefa ao bem do próximo, eu não vejo o paz em mim mesmo. É porque não completou ainda o tempo necessário para chegar às realizações, aos resultados. Ainda demanda mais tempo, são necessários mais anos de labor, de lutas e de dedicação. Às vezes vem notícias de pessoas que rapidamente encontraram a solução dos seus problemas, seja porque mudou de religião, porque buscou determinada situação, mas temos que verificar se essas conquistas são realmente sólidas, se elas não são apenas aqueles fenômenos efêmeros que surgem na vida, que nos enganam achando que nós estamos muito bem, que estamos muito felizes, e não percebemos que não são conquistas reais. As conquistas reais que nós vamos tendo como espíritos são aquelas que vão nos dando segurança, vão nos dando certezas perante a vida, que vão nos tornando mais resistentes, mais fortes, não no sentido de sermos combativos, agressivos, mas mais resistentes, persistentes, mais lúcidos, mais serenos. E aí nós vamos percebendo em nós mesmos essas mudanças que ocorrem ao longo da vida. Então, aguardarmos o tempo propício de colheita dos resultados que nós aguardamos, que nós desejamos e que muitas vezes queremos que ocorram rapidamente. A pessoa entra para fazer um tratamento e passa ali 5 meses, ela fica desiludida porque não vê mudança. Mas são necessários, às vezes, anos para que nos libertemos, por exemplo, de uma influência espiritual perniciosa, porque ela foi cultivada por anos e ela demanda um trabalho, um esforço de nossa parte muito grande. Então nós temos que considerar que, se quisermos ter resultados realmente sólidos na vida, temos que dedicar mais tempo na busca desses resultados. Muitas coisas não alcançamos porque não nos empenhamos tanto quanto seria necessário se empenhar para alcançá-las. De tanto que a gente pede, de tanto que a gente busca, de tanto que a gente quer, na verdade, praticamente tudo que nós pedimos é negado. Por quê? Porque nós já temos o que nós precisamos. Deus, na sua sabedoria imensa, Ele já sabe o que nós precisamos antes mesmo de chegar àquela etapa da nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos daqui 1000 anos na nossa evolução. E Ele já preparou, já providenciou, já está tudo nesse esquema maravilhoso do universo, tudo encadeado para acontecer. E aquilo que nós precisamos hoje já foi preparado há muito tempo atrás. Então nós já temos hoje as melhores condições. Cabe-nos aproveitar. Cabe-nos nos utilizarmos desse contexto hoje de vida que nós temos para fazer o melhor e modificar. Porque com certeza nós conseguiremos se fizermos os esforços necessários, se mantivermos ali a nossa fé e a nossa confiança. O tempo muitas vezes é a prova de fé que nós precisamos para nós mesmos. De saber até que ponto vão as nossas forças, a nossa capacidade de acreditar, a nossa capacidade de confiar na providência divina. Meditemos nisso, para que possamos reconhecer então o valor do tempo nas edificações que nós almejamos ao longo da vida. E ele nos alerta também para uma questão sobre o tempo, quando ele disse assim: o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Essa é uma colocação que às vezes nos faz ficar até pessimistas, até tristes, quando nós pensamos assim: um dia que eu não aproveitei em favor de mim mesmo é um dia perdido que não volta mais. Teremos milhares e infinitos dias pela frente, mas aquele dia em especial não voltará mais. Daí a importância de cuidarmos das horas que se passam a cada dia. Vamos descansar? Que descansemos mesmo. Vamos para o lazer? Que realmente aproveitemos aquele momento de lazer. Vamos para o trabalho? Aproveitemos o momento de trabalho, seja material ou espiritual. Porque é um dia que, uma vez que passou, nós não teremos ele novamente. Teremos infinitos dias, mas igual aquele, naquelas condições, não teremos mais. E há circunstâncias na vida que, para serem organizadas como elas estão hoje, demandaram muitas vezes providências inúmeras por parte da espiritualidade para que eles pudessem se organizar daquela forma. Por exemplo, pensando hoje em nossas famílias, as pessoas que temos ali a convivência mais íntima, o envolvimento mais próximo com elas. Hoje a família mudou muito aquele aspecto que tinha antigamente de pai, mãe e filhos. Hoje ela tem outras configurações. Então, pensemos nessa família também mais ampla que nós temos hoje, mais diversificada. Se nós estamos nessa convivência com pessoas e estamos ali naquele momento, aquilo muitas vezes foi planejado e foi estabelecido durante muito tempo para que pudéssemos estar com aquelas pessoas. E muitas vezes o que mais nós queremos estar fora daquela organização, estar livre delas. Alguns até fazem isso, abandonam aquela oportunidade e perdem preciosas oportunidades de crescimento interior, de reajustes, de harmonização com aquelas pessoas. É um tempo que, uma vez perdido, não volta mais. Porque muitas vezes, para reaproximar aquelas pessoas, elas terão ali que aguardar muito tempo no futuro para que aquela reaproximação ocorra. Às vezes a gente observa em famílias, filhos, pais em conflitos intermináveis e não meditam de que, se estão juntos ali, é uma oportunidade de crescimento. Aquele tempo, uma vez passado, não voltará mais, porque a vida se encaminha e encaminha cada um para destinos diferentes. Até uma reaproximação naquelas mesmas condições que, como já dissemos, são sempre ideais para a solução dos nossos problemas, poderá levar até séculos para se consumar. Por isso que não desperdicemos jamais as oportunidades que nós temos na convivência, porque o tempo é valioso. Quando estivermos nos relacionando com as pessoas, que aproveitemos profundamente aquele momento. Hoje em dia nós nos distraímos muito, né? Uma sala de estar, está ali a televisão ligada, cada pessoa da sala com um dispositivo, um celular, um tablet na mão, e ninguém se interagindo realmente. Ninguém olhando olho no olho, ninguém vendo a expressão do outro quando fala. E isso compromete muito a qualidade das relações quando não vivemos intensamente esses momentos. Devemos meditar nisso, o quanto, quando estamos com os nossos, estamos realmente aproveitando aquele tempo. Uma tarde que nós passamos com nosso filho e nos dedicamos a ele integralmente, não preocupados em arrumar casa, em consertar alguma coisa dentro de casa, fazendo mil outras coisas, mas que vivemos ali aquela interação com todo carinho, com toda atenção que aquela criança necessita, tem um valor inestimável na evolução dela. É uma importância tremenda para aquele espírito. E nós, muitas vezes, não valorizamos aquele momento. Um casal também é assim. Se ele não estiver, se esse casal, os dois não estiverem ali realmente, um se relacionando com o outro integralmente, de forma plena, também fica comprometida a realização entre os dois. Nós podemos nos valer de qualquer meio que o mundo nos oferece, de qualquer situação que o mundo nos oferece, mas elas nunca podem nos prejudicar nas realizações maiores, que são as realizações que nos permitem desenvolver o nosso sentimento, a nossa afetividade, que nos permite estabelecer boas relações com as pessoas. Porque essas oportunidades são valiosíssimas no nosso crescimento interior. E para já irmos encaminhando para o fechamento das nossas reflexões, cabe nos lembrar uma parábola de Jesus, que é aplicada a muitas questões da vida, inclusive ao tempo. É a parábola dos talentos. Todos devem se recordar que essa parábola Jesus disse para ensinar aos discípulos, então, que um senhor ia viajar, passar muito tempo longe ali dos seus servos, e ele deu a 3 servos diferentes, diferentes moedas com diferentes valores. Para um, ele deu 5 talentos, 5 moedas, cada moeda era um talento, tinha um valor. Para outro, deu 2 talentos e para um, deu 1 talento. E esses servos ficaram incumbidos de cuidar desse dinheiro do Senhor. E ele foi embora, foi fazer sua viagem. Quando ele retornou, ele chamou seus servos às contas. E aí o primeiro, que tinha recebido as 5 moedas, falou: Senhor, eu peguei as suas moedas, negociei com os banqueiros, com ela, e agora eu obtive mais 5. Toma aqui 10 moedas. O segundo servo fez o mesmo. Ele que recebera 2, foi lá, negociou, ganhou mais 2 e devolvia 4 para o senhor. E o último, o que ele fez? Ele teve tanto medo do senhor, o que ele fez? Ele enterrou a sua moeda. Ele escondeu o seu talento. E quando o senhor voltou, ele cavou lá, tirou a moeda e trouxe para o senhor. E disse ainda, olha a reflexão dele: Senhor, eu sei que o senhor ceifa, colhe, aonde o senhor não semeou. O senhor é muito severo, muito rígido. Então, com medo de perder sua moeda, eu guardei. e toma aqui ela de volta. E aí o Senhor fala para ele assim: olha, se você sabia da minha severidade, sabe que eu ceifo, colho onde eu não semeei, por que que você não fez como os outros? Por que que não aumentou esse valor? E aí então ele diz para esse servo: tirem dele a moeda, dê para o primeiro, e ele vai passar por uma punição, onde haverá choro, ranger de dentes. E aí que Jesus completou, que seria dado mais àquele que mais tivesse e menos àquele que menos tivesse. Essa parábola ela tem muitos significados, mas nessa questão do tempo nós podemos pensar que o tempo é esse talento que Deus dispensa a todos nós. Só que diferente da parábola, ele não dá mais tempo para um ou para o outro. Todos temos tempo iguais para realizar a nossa evolução espiritual. Mas as horas do dia são iguais para todos. E nos cabe aproveitar esse tempo, porque um dia nós prestaremos conta desse tempo. Um dia nós teremos que devolver esse tempo à vida, não na forma de mais tempo para alguém, mas na forma de realizações, de conquistas. E quem vai nos julgar não é o Senhor do Universo, porque Ele não nos pune, não nos julga. Quem irá nos julgar é a nossa própria consciência, representante das leis divinas, que vão nos levar a pensar no tempo perdido, nas oportunidades que não valorizamos, nas horas que se passaram e não podemos valorizá-las. Então fica-nos aqui hoje a reflexão do quanto devemos valorizar o nosso tempo com realizações que realmente nos impulsiona a evolução. E nós, nesse começo de ano, nós temos inúmeras oportunidades que se oferecem. As casas espíritas iniciam as suas atividades formadoras, cursos, grupos de estudo, e nós somos convidados e muitas vezes não iniciamos nessas tarefas, ficamos protelando ano após ano. Vamos nos engajar nessas tarefas. Surgem oportunidades de participarmos de atividades assistenciais, culturais, de promoção do bem-estar das pessoas, não apenas dentro da casa espírita, mas em inúmeras associações, instituições, organizações não governamentais. Vamos aderir a alguma causa que acreditamos importante, aquela causa que nós mais nos simpatizamos, e vamos ajudar, vamos dedicar das nossas horas. Nós vamos ter inúmeras oportunidades desse ano de ler livros que iluminarão a nossa mente, que clarearão o nosso pensamento, que façamos essas leituras. Teremos inúmeras horas esse ano para convivermos pacificamente com os nossos irmãos. Comecemos fazendo isso em casa, por exemplo, estabelecendo um clima de mais harmonia, se somos nós os elementos tumultuadores dessas relações. O mesmo no ambiente do trabalho, o mesmo no ambiente da casa espírita, o mesmo nas ruas. Que façamos, nesse ano, um aproveitamento do nosso tempo. Que valorizemos essas horas, porque elas são momentos de grande realização espiritual. Lembremos que nós estamos hoje com a possibilidade de nos encaminharmos para um futuro de mais paz, mais harmonia, de mais amor, de mais felicidade. O mundo está repleto de fatores desagregadores, desestabilizadores, perturbadores, mas também está em número muito maior de pessoas desejosas do bem. A diferença é que as pessoas estão desejando muito bem e fazendo pouco para alcançá-lo. Desejamos muito a paz e trabalhamos pouco pelo cultivo dela nessa parte do mundo que nós habitamos. Nós desejamos muito a segurança, o bem-estar, mas trabalhamos pouco para que isso ocorra em maior extensão junto àqueles que convivem conosco. Precisamos nos engajar, porque é isso que nos trará, então, uma melhor ou um melhor aproveitamento da nossa experiência terrena. Espero que tenha sido possível transmitir as ideias hoje e que Jesus abençoe a todos, ilumine a todos e que nos ajude a todos nós a aproveitarmos bem o nosso tempo. Muito obrigado a todos.